na missão. Costa, Alcan, Costa, representa. Dessa maneira represento meu papel nessa missão. De São Paulo a Madrid, exportando informação que deve ser levada do jeito compreensível. Hip hop dia a dia, alcançando outro nível. Mas não pode se crescer, nem querer vaga de pá. Com o pé no chão caminhar, ideia tem que constar. Mostrar do jeito que o bagulho se procede. A importância e a intenção de seu papel representar. Equipe original e puramente brasileiro, com referência própria, não só vinda do estrangeiro. Buscar novos caminhos e concretizar as metas, mantendo o compromisso como bem disse o poeta. Independente de cor ou bandeira, o importante é a intenção que seja verdadeira. Em português ou espanhol, o importante é expandir. Hip hop é um só que prevaleça a raiz. Independente de cor ou bandeira, o importante é a intenção que seja verdadeira. Em português ou espanhol, o importante é expandir. Hip hop é um só que prevaleça a raiz. Tengo una misión, por eso escuchas mi canción. São Paulo, Madrid, Buenos Aires, la conexión. De costa a costa, sin firma rendición. Hip hop día a día, cultura y unión. Y después en las fronteras ya rebasamos. Nos tenemos el poder, también tenemos la voz. Traemos el ritmo roto hasta ese ismo otro. Es el idioma, mismo es el mecanismo. I love this shit, calles, rap, break, beats. Hablo distinto, sí, pero me escuchan en Brasil. Un nuevo misil, 100,000, get un kick. Cruzo el Atlántico otra vez y vuelvo a la raíz. Se van completo que matar. Argentino, brasileño, rap es libertad. Eu posso falar com você de igual a igual. Costa, Ucrânia, Electric Truth, real. Independente de cor ou bandeira, o importante é a intenção que seja verdadeira. Em português ou espanhol, o importante é expandir. Hip hop é um só que prevaleça a raiz. Independente de cor ou bandeira, o importante é a intenção que seja verdadeira. Em português ou espanhol, o importante é expandir. Hip hop é um só que prevaleça a raiz. Brasil, São Paulo, Taboão da Serra.